Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O grande barato dessa religião é exatamente isso. É que nada é certo, nada é errado. Tudo é certo e tudo é errado. Cobaixo, xoxonã, lago mojubá, cobalarui. Cobalarui, xu, larui, xu, xoxonã, xoxonã. Arruô, boboi. Tacuri, ogunhê. Oquiaru, oqui, oquiaru. Ogunixê, caú, cabecilê, cabecilê. Eu, assa. Atutu, atutu. Axelebelebe, poro. Atutu. Odofia, baia, manjá, saluba, nanã. Caú, cabecilê, xangô, caú. Ô, doia, ô. Epa rei, Epa rei, Epa babá, Oxalá, Epa. A força dos orixás. Mitologia e história contadas pela música brasileira. Boina jorô, jorô awadé kunjô. Boina jorô, jorô awadé kunjô da caia. Oxumare waraka, boina jorô, jorô. Boina jorô, jorô awadé kunjô. Boina jorô, jorô awadé kunjô da caia. Oxumare waraka, boina jorô. Boi na choro, choro awade puxo da caia. Puxo mare araca, boi na choro, choro. Boi na choro, choro awade puxo. Boi na choro, choro awade puxo da caia. Puxo mare araca. Deus da transformação e da força cósmica que é despejada na Terra através da chuva. Ele é o Deus o Rei Deus dos Fon e dos Gês. É o Deus principal, chamado Dambalá, né? Ou Dambiribu, ou Dan, simplesmente Dan. Os Fons, os Euês e todo o povo do Dalmé, de Benin, cultuam essa forma de candomblé, quer dizer, lá não é candomblé, de Aô, onde ele é o Deus principal. É considerado macho e fêmea, por isso é que falam dessa dualidade. Mas na realidade são dois orixás diferentes, são gêmeos. Dan e Furiken. Um é Bessem, o outro é Furiken. A fêmea é Furiken, e que é a própria Euá. A própria deusa Euá. Ele representa a continuidade, né? Quando ele morde a própria cauda, quando se transforma na cobra, que significa a continuidade do axé. O Xumaré, e ele quando fala, o arco-íris aparece, é o bará, a força cósmica que ele mostra através da boca para a humanidade. Você fica deslumbrado e isso te dá uma força sobre-humana, né? Para você, quando você vê o belo, você se sente mais revigorado, se sente. Essa é a função dele. Oxumaré, lele mori Oxumaré, lele mori rabata, lele mori Oxumaré. Oxumaré. Oxumaré, lele mori rabata, lele mori Oxumaré. Oxumaré. É a força espiritual, é essa coisa que nos move, né? Que dá sentido à vida, né? A força espiritual. Sem ela, a gente não caminha, né? Não, o axé é a força espiritual que cada um traz. A partir do momento que você nasce, aí você está nascendo, né? Quando se coroa, tem um elemento da natureza que vai lhe dar boas-vindas. Pode ser o vento, a água, a terra, pode ser esse charco da terra, pode ser as matas de Oxóssi, pode ser o fogo e as pedreiras de Xangô, né? A forja de Ogum, os parreios, vento de Oiá, né? As águas de Oxum, de Iemanjá. Então, aquele elemento vai lá, recebe, você coroa, você numa energia, numa perspectiva de boas-vindas, de receber você. Aquele elemento da natureza está mais forte naquele momento e ele recebe você. Então, aquele é o teu axé, que é a folha, que é a água, que é isso, que a gente é diverso, bonito, plural, né? Por conta dessa perspectiva. Então, o axé é isso, é essa força nesse momento que te... É ele que vai te reger, né? O teu ori, que é a tua cabeça, na realidade é essa força viva, motriz, que vai dar sentido à vida, né? Que vai mexer com a tua alma, que vai fazer com que você tenha aquela identidade, tenha aquele, né, aquele perfil, com aquela energia cósmica da natureza. Então esse é o axé. Oh, Ele foi o primeiro babalaô da história iorubá. Orumilá o adotou. Quando Xangô invade Dalmé, destrói o templo de Oká, de Dan. E há quem diga que mata o Xumaré, né? Orumilá, então, porque os iorubás não consideram o Xumaré um deus, consideram um imalé, um encantado, mas não um deus. Os fons é que acham ele um vodum, que é a mesma coisa que o orixá. Mas a lenda diz que é o seguinte, que Xangô, quando destrói, invade lá o Dalmé, a terra dele, destrói o palácio e, consequentemente, o culto dele. Então, a gente, os deuses só vivem porque a gente acredita, né? Então, como não estava acreditando, então o que fez Orumilá, o deus da ética? Sambarcou ele para ele e transformou ele num Omoxê, ou seja, aquele, um filho adotivo dele. E manda ele de volta à terra com a sabedoria dele, Orumilá. E ele volta à terra como um vodum, o vodum da sabedoria. Então, ele, na realidade, assim como o Loerê e o Sain, representam, de fato, a sabedoria e a ética de Orumilá. Xumaré é um deus muito importante, porque ele representa não só a dualidade de macho-fêmea, porque tem a irmã dele, que é Uá, a deusa da transformação, mas também a ética e o conhecimento do oráculo, que Orumilá é o babalaô. Então, na terra, o babalaô principal é Dambalá, é o Xumaré. Então, isso aí é fundamental. E a cobra, para nós, essa cobra é sagrada. Oká, chamado Oká. É o arco-íris, né? É uma coisa, é a diversidade, né, meu filho? É a diversidade na sua plenitude, né? Aquelas cores maravilhosas e a simbologia de um povo da diversidade, que é um povo maravilhoso, lindo. O terreiro recebe com muito axé, com muita força, acolhe todo o grande povo da diversidade, nessa coisa da afirmação do seu direito, né? A sua sexualidade, né? A sua cidadania. E o arco-íris tem esse elemento, né? Por excelência, a ambiguidade, né? A diversidade. Né? Esse é o toque dele. Chama-se Runtó. Madawi, Madawi, Bo. Madawi, Madawi, Bo. Odo, Fio, Fio, Pé. Madawi, Madawi, Bo. Rapata, Orum, Aiho. Madawi, Madawi, Bo. Odo, Fio, Fio, Pé. Madawi, Madawi, Bo. Madawi, Madawi, Bo. Madawi, Madawi, Bo. Odo, Fio, Fio, Pé. Madawi, Madawi, Bo. Arobobo, Dambara. Ele é filho direto, adotivo, claro, porque o Orumilá não tem filho, né? Então o babalaô não pode ter filho também. Então ele é filho adotivo de Orumilá. Então ele é muito importante para nós, né? O Xumaré, tanto é que você vai num culto, tem a aguinha dele, canta para ele, pô, bota a aguinha lá, todo mundo vai lá pegar a aguinha dele e botar aqui, porque aqui na terceira visão, né? Coloca aqui que é para... Né, dá uma força do velho, o menino tá ali, vamos botar uma, a água dele. E ele é um orixá também, o Mi, né? O orixá das águas, né? Não a água do rio, mas a água da cósmica, a água da chuva, né? Ele vem através dessas águas. Afinal de contas, a mãe dele é a senhora da chuva, né? Nanã, ele é filho de Nanã, irmão de Obaluaê e irmão de Euá. O calendário iorubá não é o mesmo, é romano, né? Então, eles falam, o calendário deles é baseado na Lua, né? E como nós, ocidental, é que achamos que a Lua muda de 7 em 7 dias. Não é verdade, muda de 4. ou 5 no máximo. Então, o mês Yorubá tem 28 dias. E 7 semanas. Porque a semana tem 4 dias. Só 4 dias. O primeiro dia é o dia de Obatalá. Segundo dia, dia de Orumilá. Terceiro dia, de Ogum. E o quarto dia, de Xangô. Esses 4 dias, é vezes 7, dá 28, né? Então, o mês de Yorubá tem 28 dias e a semana 4 dias. A semana tradicional, né? Hoje não, porque o calendário deles é oficial, é o mesmo nosso. Mas o tradicional, né? O primitivo são 4 dias. E esse tempo, quem faz girar isso é a única coisa em que Exu não se mete. Ele tem vínculo com isso também. Mas não se mete, porque isso é a função de Dan. Essa é a função do Dan. Esse tempo, sabe, de 4 dias, esse tempo em que faz girar é dia de trabalho, dia de culto, isso quem organiza isso é o próprio Dambalá. Sabe? Então ele está ligado a tempo também por causa disso. Porque ele faz com que as coisas aconteçam dentro desses 4 dias, através do oráculo do qual ele é representante. Essa é que é o grande barato de Dambalá, sabe, Oxumaré. E ele transforma isso no arco-íris, que é onde transforma o bará, a força cósmica para todos os araíres, né? Toda a humanidade. E o arco-íris é um símbolo maravilhoso em várias culturas e incide de forma muito forte também sobre o axé da gente, eu acredito, né? Essa simbologia do arco-íris e dessa pluralidade toda que representa. Araca Moborum, Lodadeu. Oxumareu. Araca Moborum, Lodadeu. Se dá um bori numa pessoa, você está reativando a sua energia interior cósmica que você ganhou de lá. O orixá só vem se o ori permitir. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo perfeitamente. Esse é que é o grande barato. Eu acho, né? O grande barato, o que eu acho particularmente, o grande barato dessa religião é exatamente isso. É que nada é certo, nada é errado. Tudo é certo e tudo é errado. Claro, tem o seu folclore, tem tudo isso, tem a beleza, né? Quem vai ao candomblé e acha aquelas roupas, tudo isso é lindo. Mas por trás disso tem coisa muito mais importante. Muito mais importante. Né? Quando o orixá está dançando ali, ele tá contando a sua história para que a gente se mire nele e não cometa os erros que ele cometeu. Sabe? É o que um pai faz para um filho, né? Ó, você não faz isso porque eu já passei por isso, não é legal. E quando nos itãs de orixás, quando eles se tornam divinos, é engraçado notar que é sempre no momento de fúria que os caras acabam sendo divinizados, tanto Ogum quanto Xangô. Mas qual é dessa fúria? Não é uma fúria simplesmente uma raiva do mundo, ah, tô pau da vida e agora eu vou me transformar, né? Super gêmeos ativar. Não é isso. É a relação da paixão, né? Da humanidade. Porque o que diviniza, ao meu ver, é, esses indivíduos, né, históricos, e aí se tornam deuses, o que diviniza eles é exatamente a paixão que eles têm com a própria relação de humanidade. E aí essa paixão se transmuta em uma divinização. Isso é maneiro pra caramba, porque nada mais humano do que paixão, né? do que a paixão por né, pelo seu povo, pela paixão pela guerra, como é o caso de Ogum. Oxumaré, lele mare, Oxumaré, lele mare, Araca, lele mare, Oxumaré. Oxumaré, lele mare, Oxumaré, lele mare, Araca, lele mare, Oxumaré. Oxumaré. Orixás, nesse universo lúdico, é uma coisa extremamente pertinente, maravilhosa. A gente convive desde o nome ao cotidiano, né? A gente tem um programa na Rádio Amnésia que chama-se Brincar para o Sonho Alimentar, que a gente traz a ludicidade, que a gente traz as crianças, né? Hoje eu já dei uma entrevista aqui para a Ronaldo, a gente trocou uma ideia já sobre isso, mas eu acho que nunca é demais repetir, né? De que a gente não tem mais aquele imaginário. Eu tenho 47 anos e no meu imaginário muita música de criança, muita música de brincadeira infantil, de rodas, né? E eu sou de uma casa que eram 13 irmãos. Meus pais tiveram 13 filhos. Então a gente tinha que brincar mesmo entre a gente mesmo, que só a gente já era um mundo de gente, né? E aí a gente brincava muito. Minha mãe brincava de correr com a gente, brincava de pular corda. Minha mãe foi uma figura que foi muito presente nessa coisa da brincadeira, né? E então a gente tem esse programa para poder garantir de fato um espaço, primeiro na rádio, né, que a rádio tem esse papel de reverberar a comunidade, de reverberar as coisas que estão sendo produzidas, né? E aí ter esse brinquedo para as crianças, né? Essa coisa da ludicidade, ela está a serviço da gente explicar a coisa sem dominação, sem terror, sem satanizar, colocando de forma muito tranquila, né? Eu tenho uma oficina que eu trabalho há 10 anos. Sou voluntária, educadora voluntária, 10 anos de uma escola, que eu recebo as escolas para falar dos orixás. E quando era no início, era muito difícil, meu filho. Porque nem as professoras queriam entrar. Porque elas mesmas, elas não eram tolerantes. E aí eu tive que ter muita paciência, eu tive que ter muita espiritualidade, por assim dizer, para receber essas mulheres, entender que elas não foram preparadas enquanto pedagoga para aquilo, parece mentira, mas o princípio da pedagogia, que é ensinar, não é? Que educar elas não tinham, porque ela podia tomar o partido. Eu sou neopentecostal, te reconheço, meu Deus, assim, assim, assado. Agora, o direito a conhecer outras culturas, eu preciso dar a vocês, que eu estou aqui para isso, que eu sou pedagoga. E ela não conseguiu fazer essa leitura, e eu tive que fazer por ela e esperar um tempo, porque o tempo é um orixá. E aí, com o passar do tempo, ela entrou e percebeu o quanto era rico e que não tinha, de fato, de nada satanizado. Era uma educação. Eu dava água, um copo com água, explicava o líquido, a fluidez da água, que é vida, que é axé, que é força. Se trabalha com a água nessa relação de cura, de espiritualidade, que a água cura muitos males. Não é? Então, falando um pouco disso, falando do chazinho, mostrando a horta, é aquele chá ali, é o princípio ativo de muito remédio, que a gente fica refém de uma farmácia, mas esse princípio ativo a gente usava e que foi taxado muitas vezes como charlatão, como isso, né? Porque rezadeiro, benzedeiro, não tem essa relação, essa ciência dialogar, a acadêmica, a científica, com a cultura popular, dialogar mais, aproximar essas duas ciências. E a gente está fazendo isso, usando o orixá, que é a própria natureza, não é nada mais, nada menos, são os elementos da natureza, para educar as crianças, para educar também os pedagogos, os professores, e para nos educar, porque na proporção que a gente ensina, a gente aprende pra caramba, né? Então a gente toca foché, a gente toca samba, né? A gente toca coco, e nessa história de contar a história, de trazer a história, porque nem tudo é como está, né? Teve um tempo que nem o homem estava, nem a água estava. Teve um tempo que a água teve necessidade de sair. Teve um tempo que vieram as pessoas, né? E a mata, e o charco da terra. E para tudo isso tem história de como é que chega, né? E essa história, ela é contada. E ela é muitas vezes musicalizada para que a gente reinvente, né? Replique ela de outra forma. Aqui tá no terreiro pelo adi, é faz inveja pra gente que não tem mulher. Aqui tá no terreiro pelo adi, é faz inveja pra gente que não tem mulher. No jacutá de preto velho, há uma festa de aô. No jacutá de preto velho, há uma festa de aô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá, é mucamba de Oxóssi, é caçador. Bora viva nanã, nanã, borocô. Oi, mucamba de Oxóssi, é caçador. Bora viva nanã, nanã, borocô. Iô, iô, iô, iô. No terreiro de preto veio o iaiá. E ora vamos saravá. Pra quem, meu pai? Xangô. No terreiro de preto velho, iaiá. Vamos saravá. Pra quem, meu pai? Xangô. Aqui quando o terreiro tem no adi, é faz inveja pra gente que não tem mulher. Aqui quando o terreiro tem no adi, é faz inveja pra gente que não tem mulher. No jacutá de preto velho, há uma festa de aô. Já com tal de preto velho, há uma festa de aô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá, mucamba de Oxóssi, é caçador. Ora viva nananamborocô. Oi, mucamba de Oxóssi, é caçador. Ora viva nananamborocô. Iô, iô, iô, iô. No terreiro de preto velho, iaiá. E agora vamos saravá. Aqui, meu pai? Xangô. No terreiro de preto velho, iaiá. Vamos saravá. Aqui, meu pai? Xangô. Axé para os entrevistados, do Fono, Roberto Kaufmann e Antônio, Mestre Luizão, Bete de Oxum e Marcos Serra. Saravá para as músicas, Cantiga para o Xumaré, Iaô, Cântico para o Xumaré, Colofé, direção, produção e roteiro, Juliano de Adjá, Júlio Braga e Rogério de Oliveira. Mixagem, Arthur Ferreira. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Música.